menina, tu és pra mim a flor linda e delicada que nasceu no meu jardim. Menina, eu te quero tanto, meu amor não tem mais fim. Te quero sempre a meu lado, jamais te afastes de mim. Te quero sempre a meu lado, jamais te afastes de mim. Menina, minha linda flor, quero teu amor, sempre, sempre amar-te. Menina, minha linda flor, quero teu amor, sempre, sempre amar-te. Eu sofro ao pensar se um dia o destino nos separar. A vida será vazia sem a luz do teu olhar. Sem ti eu não viveria, me perdendo eu morrerei. Te quero somente minha, somente teu eu serei. Te quero somente. Se um dia o destino nos separar, a vida será vazia sem a luz do seu olhar. Sem ti eu não viveria, te perdendo eu morrerei. Te quero somente minha, somente teu eu serei. Te quero somente. Sempre amar.